Salvador em 1-1-9, decimal 8. Aprovado Aracaju, 230, Puca, Jambo, direto Aracaju com curva à esquerda. Transponder 5075, controle 19, decimal 8, voo 1868. Voo 1868, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportará. Air Portugal, 2513, call Recife Center 126.85, if enable 125.45. Solo Salvador, Papa Romeo Alpha, X-Ray Delta. Alpha X-Ray Delta, Solo Salvador. Estou pedindo autorização para 7 Delta. X-Ray Delta, aguarde coordenação. Delta, confirme o tipo do equipamento. Teste de altos, por 3 segundos. Sente, confirme a aeronave, o tipo do equipamento. Papa Romeo Alpha X-Ray Delta. Sente, qual é a aeronave? Embraer 195. Sente, grata. Solo Salvador, Alpha X-Ray Delta, autorizado, cheque de alta. Estamos coordenando com Salva Aérea, aguarde por gentileza, Alpha X-Ray Delta. Grato. Bank 5902, Squawker Dent, clear the Mario arrival, descend to flight level 050, altimeter 1013. To 050, 1013, Mario arrival, 1592. 15902. Our procedure in using now is NDB Zulu, runway 10. Confirm your intentions. Roger, 15902, maintain night arrival till we tap the position. After we tap the position, fly to Serra Vita 366. After the tap position, fly to Sierra Vitor 366. After the tap position, fly to Sierra Vitor 366 on 159. Request flight to Sierra Vitor 369 on 159. 1592, negative flight to Sierra Vitor 369. Fly direct to tap position. After that position, fly to Serra Vitor 366. Stop, Serra Vitor 360. Por 3 segundos, só no máximo. Ciente então, o Alpha XT Delta, reporte ao término do cheque. Ah, ok, obrigado. Desculpa. 15902, you cleared the flight to Itap position now. And after Itap position, fly to Serra Vitor 366. Okay, Itap position, then Serra Vitor 366, 4 miles. That's right. Swiss Delta informando o término do cheque. Sem frequência livre, boa noite. Para o pushback na posição 1, voo 1868. 1868, sente do pushback, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi 1868. 5992, ask for the position, descend to 2550 QNH 1013, and after the tap is light, you have it to 366 to the final approach RNAV procedure, runway 10, call passing, you have it to 366. Para o TAC chegou 1868, PLB de 150, 2 horas, Salvador. Gol no 868, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, quando o próximo chame torre em 1, no 8, direção 95, ajuste no 0, no 3, padrão, bom voo. 1895, ponto de espera, ajustado em 13, obrigado, boa noite, 868. Torre Gol 1868, ponto espera pronto, bom dia. 868, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 080 graus, 07 noite. A linha decola pista 10, bom 868. Azul 4062, aciona identificação e chegada Mária autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1903. 1903, 050, chegada Mária, fala que não está em nada. Cliente, aguarde para efetuar o procedimento RNAV da pista no 0, mantenha a chegada até a posição ITAP e após ITAP, vai ser a vinda 366. ITAP 366. Se tiver condições, 4062 está autorizado, vá direto à posição ITAP da presente. Ok, vou ITAP da presente, 119.8, tem um bom voo. Obrigado, boa noite. 68, decola, passa 1500, boa noite. Boa noite, 68, contato radar, boa noite, submantenha o nível de voo 230, via 6 da PUCA. 230, saí da boca com 868. 01592 passing Victor 466. Go 15992, complete final approach, call tower 118, decimal 905. We'll call tower 118, decimal 95, 15592. Tower morning 14159 and final approach runway 10. 15592, clear to Avenue 0, 080 degrees, left 7 left. Okay, Atlantic runway 10159. Semana azul com a Terra Helena após TAP, voo 366, hein? Avião ativo após TAP, voo 366. Quente com a Terra 62. Gol 868, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterno 125.45. 285.45, bom 868, obrigado. Centro 062, existem restrições para 2500 pés, CNH 1003, autorizado a sinal do procedimento da RINAV da pista no zero, reporte passando do Terrapta 366. Centralizado a RINAV, pista no zero, descendo 2500, 1013, reportaria na final, 40621. 1592, ground at 19, vacate to the right, and make your taxi by Alpha Juliet to gate 11 on my frequency. Alpha Juliet to 11, this frequency, 1592. Tranquilo no 70, acione identificação, chegada à área autorizada. Esse é para o nível de voo 050, QNH 1063. 050, 1063, tá? Autorizado o RNAV final 4062. 4062, completa o final de emissor, frequência 98, decimal 95. 95, obrigado, boa noite. 4062, 4062. Boa. Salvador, azul 4062, boa noite, final de 7000, se escuta. Quatro zero, 62, boa noite, autorizado pouso na pista no 0, vento 0, 80 graus, com 4 nós. Pouso autorizado, pista no 0, azul 4, 0, 6. 4062, solo foi os 26, primeira direita. Táxi Alfa e Kilo para o 43. Alfa e Kilo, 43, azul, 4062. Tan 3170, confirme irá realizar o procedimento no DB Zulu? Negativo, Tan 3170. Confirme intenções. R9. Gente, após o TAP, foi para o Serrapita 366, desça para 2510 altímetro no 03, autorizada a final do procedimento R9 da pista no 0, reporte passando o Serrapita 366. Após o TAP, Serrapita 366, descendo a 2500, autorizado. Ajuste no 093, reposta estabilizada, da 3170. Correção, reposta passando 366. Protegimento correto. Não faço a informação de posição, apenas parte 3. Fica com o totalizador, eu vou dar uma ligada para o inferno, para coordenar. Muito obrigado, acho que o pessoal já tá a posto aqui. Muito obrigado. Vale. Salvador, Colônia, 172, aciona a identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH1 no 03. Identificou 050 na MARE para o RNAP 10, bom, 172. Cliente, 172. Luna 72, se tiver condições, está autorizado a voar direto em Serra Pita 366. Serra Pita 366, Santa 3170. Santa 3170, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, Santa 3170. Tom, Nuna 72, copia o controle. Nuna 72, copia o controle. Torres, Salvador, Scan 3171, sinal 10, baixada e travada. Ainda permanece com controle. Torres, Salvador, Scan 3170, sinal na RNAV 10, baixada e travada. Scan 3170, boa noite, autorizado pouso na piscina 0, vento 070 graus, 59. Pouso autorizado, Scan 3170. Posição 3170, Alfa 39, Alfa, Solino 2179. Ok, Alfa 219, tá 3170. Instruções, altímetro na 092, autorizado a final do procedimento da RINAV, está na 0, reporte passando o Serra Vitor 366. Roger, posso passar o Serra Vitor 366, para 2.500 instruções, porta no 66, 972. Esse é para 2.500 pés, no 972. 2.500 no 972. 972. Zero, já autorizado em ingresso na Juliette, portão 10. Juliette no 0, 3, 1, 7, 1972, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 1, decimal 95, grato, boa. É. Salvador, muito boa noite, gol 1172, ingressamos na sauna 10, baixando para o mapa. No 172, autorizado pouso na pista 10070 graus, com 4 nós. Livre pouso na 10, gol 1172.